Panorama Agrícola para 12 de junho de 2015, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 12 de junho, este o Panorama Agrícola. O ditado é: um homem está não onde mora, mas onde ama. No boletim do SC Rural desta sexta, você confere o encontro de jovens rurais do oeste do estado em Chapecó. Dica do dia. Barras de cereais são práticas e contêm fibras e muitas são saudáveis, mas cuidado, muitas barrinhas de cereais podem conter elevado nível de açúcar e também sódio em excesso. É hora das notícias. Curso de capacitação para jovens rurais do SC Rural, executado também pela EPAGRE em Gestão, Empreendedorismo e Liderança, tem este ano atualmente em curso 373 jovens rurais, que têm alternâncias, aulas práticas e teóricas nas regiões de Joinville e Tubarão, Florianópolis, São Miguel, Chapecó, Concórdia, Campos Novos, São Joaquim, Videira, Agronômica, Canoinhas, Itajaí e Araranguá. 12 propriedades rurais de Alto Bela Vista requisitaram acesso ao programa Kit Forrageira, com a ideia de investir no piqueteamento das pastagens. O trabalho com as famílias produtoras de leite começou no ano passado e desde então a EPAGRE já realizou reuniões de capacitação, dias de campo e seminários. A próxima capacitação em Alto Bela Vista será sobre o sistema silvipastoril, que aborda os benefícios da introdução da sombra nos piquetes, tanto para as pastagens como para os animais. Preservação de nascentes em Braço do Norte. EPAGRE, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, promoveram na propriedade de Eládio Beckhauser, na comunidade do Pinheiral, reunião técnica para demonstrar método aos agricultores de Braço do Norte, beneficiados pelo Programa Nacional de Habitação Rural, com foco na preservação de nascentes, tendo por base ações de recuperação de áreas já degradadas. A demonstração de método indicou como preparar a cova para plantio de mudas, o isolamento do local e a construção de um poleiro artificial. Agricultores de Campo Alegre visitaram recentemente o cultivo do morango semi-hidropônico em Rancho Queimado e Águas Mornas. 26 agricultores de Campo Alegre, ligados à Copervita, Cooperativa de Produtores de Frutas e Verduras de Campo Alegre, estiveram na Grande Florianópolis e a ideia é produzir mais morango em Campo Alegre. 25 produtores de leite do município de Aurora estiveram recentemente numa propriedade em Laurentino para visualizar o princípio de construção e funcionamento de um biodigestor que fornece gás para aquecimento de água na sala de ordenha, assim como para o fogão da casa do agricultor visitado. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com a extensionista Ciana Rita Figueiró, de Chapecó, extensionista na região responsável pelo trabalho com jovens rurais, que fala de um encontro de jovens rurais que acontece no dia 17 de junho em Chapecó. Então, no dia 17 de junho, nós estaremos realizando o primeiro encontro dos jovens rurais que participaram e que estão participando da capacitação de gestão, liderança e empreendedorismo com os jovens rurais. São aproximadamente 80 jovens rurais, egressos de 2013, 2014 e os de 2015 que estão participando, dos diferentes municípios que compõem a nossa unidade de gestão técnica 1, que é do Oeste Catarinense. São jovens que da região de Ponta Serrada até São Lourenço do Oeste. São vários municípios que fazem parte desse trabalho, que a gente articula com os órgãos. Siana Rita, e qual é a ideia desse encontro? A ideia desse encontro é, primeiro, promover o encontro dos mesmos, né, porque eles passaram um período junto durante o ano, então eles sentem essa necessidade de encontrar com a turma, de contar as novidades, de rever os colegas e os amigos que fizeram durante a capacitação. E um outro objetivo e fundamental é que muitos dos jovens vão relatar suas experiências na propriedade. Quando eles estavam cursando, eles realizaram um projeto de desenvolvimento na propriedade deles. Então, esse projeto está sendo colocado em prática e o objetivo agora é mostrar para os colegas de que maneira que ele está sendo executado com acompanhamento técnico da EPAGRE e quais são os objetivos que eles alcançaram até o momento. Daria para você antecipar para o nosso ouvinte, Siana Rita Figueiró, que projetos têm tido no momento mais resultados? Olha, nós tivemos uns projetos muito bons de 2013, onde os jovens realizaram projetos coletivos, reunidos com jovens próximos da sua propriedade e adquirindo equipamentos que estavam fazendo falta na propriedade e que estão sendo utilizados por mais do que uma família. Então, um exemplo, assim, a máquina de produção de feno que eles utilizaram, alguns equipamentos para distribuição de esterco, que outro projeto de outros jovens também no coletivo, e alguns projetos individuais, como melhoramento da produção na propriedade. Siana Rita, e com relação à turma deste ano, o foco qual é? A turma deste ano, todo o nosso trabalho desde 2013, a gente tem um objetivo principal, que é trabalhar a diversidade na agricultura familiar, pelo fato de nós termos propriedades pequenas e também para que eles diversifiquem a produção e tenham outras alternativas de renda. Então, assim, nós trabalhamos com eles desde a parte de bovinocultura, que é o carro-chefe hoje que comanda as propriedades aqui no oeste de Santa Catarina, até a parte de turismo, de agroindústria, fruticultura, piscicultura, silvicultura, enfim, todos a gente mostra para o jovem que ele tem outras alternativas que podem ser desenvolvidas lá na sua propriedade e o jovem pode fazer uma análise se aquilo que a gente está oferecendo, aquela qualificação, aquele conhecimento que a gente está oferecendo, se pode ser encaixado na propriedade dele ou não. Então ele vai poder fazer essa análise. Mas enfim, o objetivo principal do nosso curso, ele é promover a diversidade, né, de produção na agricultura familiar. Pela parte da manhã, então, serão atividades assim de relato de experiências e no período da tarde, então, a gente está organizando um momento de descontração com eles. Né? O momento de que terão algumas atividades esportivas para reunir o grupo, para conversar, para, enfim, passar algumas horas juntos, assim, revendo os amigos que eles fizeram e, com certeza, que deixou saudade para aqueles que foram e está sendo muito bom para aqueles que estão participando. Isso tudo com o apoio do SC Rural. Isso. Lembrando sempre que toda essa capacitação, todo esse trabalho, ele é apoiado com recursos do SC Rural, que contribui muito para que a gente consiga realizar esse trabalho, né, com os jovens. Alguma curiosidade, algum casamento, algum namoro? Isso, bem lembrado. Ano passado nós tivemos, assim, durante a capacitação, um início de um namoro de dois jovens que moravam próximos, né? E por curiosidade, assim, eles continuam juntos e possivelmente agora estarão indo residir numa propriedade, né? A menina é sucessora da propriedade e possivelmente o rapaz estará deixando sua propriedade para ir morar com ela e com seus familiares na propriedade da menina. Então, assim, bem interessante, assim, o namoro que saiu, assim, começar no final do curso, praticamente ano passado, né, em 2014, e esse ano estão continuando o namoro. Não, que de momento não, é uma turma, nós temos hoje 40 jovens esse ano, né, uma turma muito boa também, tranquilo, assim, uma turma, assim, que tem bastante ansiedade por conhecer, por descobrir novas novos conhecimentos, em busca de melhorias na propriedade. Então, a gente percebe assim, que hoje o jovem ele vem bem instigado a buscar novos conhecimentos e também assim, ele está sendo assim, participa bastante, questiona, critica. Então, nós temos os jovens assim, bem participativos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com a extensionista da IPAGRE, Ciana Rita Figueiró, sobre esse evento que reúne jovens rurais na semana que vem, dia 17 de junho, em Chapecó. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.